outras coisas além também. Mas veja bem, um sorriso seu eu quero. Se for pra lhe beijar, lhe amar, o que eu mais quero é ficar contigo num lugar a sós, num lugar perdido. Se for pelo amor, se for pela paixão, eu vou me entregar a você, me entregar a você. Se for pelo amor, se for pela paixão, eu vou me entregar. Conquistei, eu quero só você pra mim. Se lembra dos momentos bons juntos, lembra da champanha estourada no dia de Natal. Foi pra mim bom, o bom é natural. Se for pelo amor, se for pela paixão, eu vou me entregar, me entregar a você, me entregar a você. Tô aqui no seu som, meu. Teste de qualidade. Sabe me dizer se o seu estéreo está legal? Isso. Seu R. Seu L. Legal. Me diga aí. O grave tá batendo? Bom saber. Olha aí. Chega mais perto. Chega mais perto. Oh, chega mais perto, meu. Do seu som. Dá uma olhada no visor. Que número que tá marcando aí?